Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Underweb. Ora, hoje é sábado, dia 21 de maio de 2011. Vamos ter hoje aqui na nossa edição um momento de música clássica. Vamos ouvir uma obra de Tchaikovsky, composta por 5 movimentos. Vamos ouvir hoje esses 5 mesmos movimentos e serão eles a edição de hoje do nosso Nota 7. A minha intervenção é única e serve apenas para me apresentar, para lhe dar as boas-vindas a este espaço dedicado à música instrumental e para lhe desejar um ótimo sábado. Eu vou voltar amanhã, certamente mais comunicativo e com outras sonoridades para lhe trazer na meia hora, segunda, do nosso fim de semana de música instrumental. Daqui a pouco chega o Top 40 Brasil. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Thank you. Thank you. Thank you.